você me perguntar: tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida, uma história que ficou mal resolvida, feito uma mensagem que nunca foi lida. Posso te responder o que você quiser ouvir, mas a verdade é essa aqui. Falta de tudo, não sei de nada, é só trabalho, volto pra casa, não tem você. Falta você. Não tem seu cheiro, um travesseiro, quando eu me espalho da nossa cama, não tem você. Baby, falta você. Falta de tudo, não sei de nada, é só trabalho. Bom dia, meu amigo Léo Miranda, aqui é o Riva do Campo Limpo, passando para desejar uma feliz terça-feira para todos nós. Valeu, Riva. Estamos na escuta. Obrigado, Riva. Fique com Deus, abraços. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Leozinho querido. Bom dia, equipe Record. Bom dia a todos os ouvintes. Passando para desejar uma abençoada terça-feira para todos. Beijo, Leozinho. Sou a Nezinha da Vila Jornalista. Valeu, bom Nezinha. Bom programa. Obrigado, obrigado. Bom dia para você. Meu abraço, pessoal da Vila Joaniza, que está aí na sintonia do programa. Bom dia, Dona Lina, da Vila Missionária. Um abraço, Dona Lina. Bom dia também para Clarice, lá do Tucuruvi, sempre ouvindo o programa. A Ivone, lá da Vila Nova Cachoeirinha, bom dia também. Um alô para Lourdes, ela é da Brasilândia, sempre ligada também aqui, acompanhando o nosso programa. E você, mandou o seu alô para o Manhã Record hoje? Ainda não mandou? Pode participar com a gente, mandando alôzinho no nosso zap 11-3661-6727. Quem está na audiência do programa, participando aqui com a gente, inclusive pedindo música, e vai o meu abraço, é a Vanessa, ela é da cidade de Santo André. Bom dia, Léo. Toca Ana Vitória, Porque Te Amo. Vamos tocar, sim. 11:06. Eu poderia acordar sem teu olhar de sono, sem teu lábio que é dono, mas eu não quero. Eu não quero. Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos, não te ter mais aqui comigo, mas eu não quero, não. Eu não quero. Poderia imaginar ou até acostumar o meu querer noutro lugar. Tanta coisa em que aqui cabe um sim, mas não. Porque eu te amo e não consigo me ver sem ser o teu amor por anos. Não é acaso, é só amor, não existe engano que me carregue pra onde que te faça outros planos. Meu bem, teu cheiro só tu tem, tua boca só tu tem. Eu poderia não viver tuas primeiras rugas, nem estar aqui pra adivinhar a tua memória em fuga, mas eu não quero, eu não quero. Eu poderia não lidar, eu poderia nem ligar, mas não, não, não, eu não quero, não. Poderia imaginar ou até acostumar o meu querer noutro lugar. Tanta coisa em que cabe assim, mas não. Porque eu te amo e não consigo me ver sem ser o teu amor por anos. Não é acaso, é só amor, não existe engano que me carregue pra longe, que te faça outros planos. Meu bem, teu cheiro só tu tem, tua boca só tu tem. Tanta cara, tanta esquina, que eu te amo. E não consigo me ver sincero, teu amor por anos. Não é acaso, é só amor, não existe engano. Que me carregue pra longe, que te faça outras coisas, meu bem. Teu cheiro só tu tem, tua boca só tu tem. Porque eu te amo. E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos. Não é acaso, é só amor, não existe engano. Que me carregue pra onde, que te faça outros planos, meu bem. Teu cheiro só tu tem, tua boca só tu. Muito bem, são 11 horas 10 minutos. A participação também aqui da nossa ouvinte Jô do Jardim Erplim. Ela indica aqui para a gente tocar no programa uma música do Amado Batista, Os Pontinhos. Ei, Jô, pessoal do Jardim Erplim, bom dia, canta aí, Amado. 11 e 10. Horas e 13 minutos. Esse é o Amado Batista. Bom dia, gente. Record Esportes. Tudo o que acontece no mundo dos esportes. Pois é, o destaque hoje aqui do mundo esportivo fica por conta do jogo hoje. Corinthians em campo para encarar o Newell's Old Boys pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para as 21h30, na Neoquímica Arena. O jogo de volta em Rosário acontece na próxima terça-feira, dia 8, no mesmo horário. O Corinthians chegou à Sul-Americana por ter ficado no terceiro lugar do seu grupo na Libertadores e eliminou na fase de play-off o Universitário do Peru. Já o Newell's se classificou de forma invicta em primeiro do grupo na Sul-Americana, que também tinha Santos, Audax Italiano do Chile e Blooming da Bolívia. A partida entre Corinthians e Newell's Old Boys é hoje, portanto. Torcida corintiana já está se preparando, muita gente vai ao estádio acompanhar, incentivar o clube nessa partida importante pela Sul-Americana. O prêmio é bom para o time que chega lá na final ou consegue o título de campeão. Pagam muito bem a Sul-Americana. 11h15. Vamos lá, vamos lá. Abraço aqui para Terezinha, lá de Embu das Artes. A Maria de Oliveira, tá bom da Serra. Marina, também está bom da Serra. Bom dia, o meu alô especial. Obrigado pela audiência. E o Sampaio do Grajaú, meu amigão Sampaio, bom dia. WhatsApp, ouvinte fala aqui ao vivo no programa. Fala também gravado pelo Zap. Tem muita participação no Manhã Record. Bom dia, Léo Miranda e equipe Record, bom dia, ouvintes, um abençoado mês para todos nós, que Deus nos abençoe sempre. Léo, que linda mensagem, né, Léo, é bem assim mesmo. Léo, querido, se vocês puderem, toca para nós ouvirmos hoje uma música que eu nunca ouvi no rádio, que é do Bruno Marrone, é muito linda, Alçapão. Por favor, Léo, toca para mim, Madalena de Embu das Artes. Vamos lá, Madalena, tocar sua música, 11h16, bom dia. Você acha fácil chegar dizendo que vai embora, que já se cansou, se apaixonou por outra pessoa, feito um passarinho que fez um ninho na sua mão. Tão apaixonado eu fiquei trancado em seu alçapão. Eu nunca pensei que o nosso amor fosse uma mentira e que me iludia quando pedia os carinhos meus. Faz desse jeito, não, não suporte essa paixão. Eu não quero ouvir você me dizer que tá numa boa. Não faz desse jeito, não, não suporte essa paixão. Eu não sou brinquedo que você brinca e depois enjoa. Mentira, e que me iludia quando pedia os carinhos meus. Eu te dei amor demais, te amei como ninguém, e agora vem sem ter piedade dizendo adeus. Não faz desse jeito, não, não sufoque essa paixão. Eu não quero ouvir você me dizer que tá numa boa. Não faz desse jeito, não, não sufoque essa paixão. Eu não sou brinquedo que você brinca e depois enjoa. Não faz desse jeito, não, não sufoque essa paixão. Eu não quero ouvir você me dizer que tá numa boa. Não faz desse jeito, não, não sufoque essa paixão. Eu não sou brinquedo que você 11:19, o nosso programa Manhã Record, nós vamos até às 11:30, de segunda a sexta, das 8 até às 11:30, e no sábado, das 8 às 11. Lembrando que aos domingos, tem aqui o Domingo Musical e a Jovem Guarda. Outra participação, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvinte. Bom dia a todos. Uma ótima terça-feira. Um feliz mês de agosto. Que Deus abençoe e proteja. Que seja um mês de bênção, né? Amém. Eu sou a Mercedes de Osasco. Ô, Léo, toca pra mim com o Almir Sartre, tocando em frente. Ofereço pra você e pra todos os ouvintes. Fica com Deus e viva a vida. Viva porque a vida. A vida é linda e maravilhosa. É. Eita, lasqueira. Vai, Corinthians, que hoje tem. Tá animada, Mercedes, hein? 11:20 agora. Leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Bom dia, amigo Léo. Bom dia, ouvintes de Record. Léo, eu gostaria de ouvir Querida, com Gerry Adriano. Um abraço para todos. Um bom mês de agosto. E tudo de bom para nós todos. Um abraço, amigo. Abraço, amigo. Recado do Edilson, lá de Natal, ouvindo a gente. 11:23, já no final do programa. Hoje está fazendo aniversário Ney Mato Grosso, comemorando 82 anos. Cantor, nascido em Bela Vista, no Mato Grosso, em 1941. Aniversariante de hoje. Meu abraço também a Dona Maria Lourenço. Ela está fazendo aniversário hoje, lá de Itapecerica da Serra. A família toda cantando aqui os parabéns, parabéns, saúde, muitos anos de vida. E nós vamos ficando por aqui, encerrando o nosso programa, agradecendo o carinho, a sua audiência e fechando Manhã Record desta terça-feira com Gerry Adriane, querida. Bom dia, bom dia. Bom dia, amigo Léo, bom dia, ouvintes de Record. Edilson já foi, já falou, já deu o recado dele, então é só tocar música. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas, eu espero você aqui nos 1000 da sua Rádio Record. Obrigado, gente, valeu, bom dia. Que toda a minha vida entreguei a você. Procure olvidar o que lhe fiz, querida, perdoe, querida, não vá. Oh, querida, relembre os momentos tão felizes que juntinhos passamos sob a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais amor, para que eu possa esquecer todo o meu amor. Oh, querida, você não sabe como eu me sinto. Eu não vê-la mais ao meu lado. Minhas noites são tão frias, minhas horas tão vazias. Mas se você voltasse, se você voltasse, tão feliz eu seria. Oh, querida, relembre os momentos tão felizes nos passamos sob a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais rancor, para que eu possa esquecer todo o meu amargor, para que eu possa esquecer. Todo menino sonha em ser um jogador de futebol. E esse era o meu sonho. Se você achou que eu me tornei um jogador de futebol, não, minha habilidade é outra. Eu sempre gostei de penteado. Eu fui a uma barbearia de um amigo meu e falei assim, eu poderia aprender a cortar o cabelo, né? Só que na época eu não tinha condição de pagar um curso, de me profissionalizar. Então eu tive a ideia, vou oferecer a ele uma troca de serviços. Ao invés de ele me ensinar e eu ter que pagar pra ele um curso, então eu varria chão, limpava. Começar sem recurso pra mim foi uma das maiores dificuldades. Mesmo assim, eu continuei a persistir. O que me motiva todos os dias é a sede de alcançar as metas estabelecidas. E acima de tudo, manter essa força que há dentro de mim, que vem da fé. Meu nome é Victor Matos Barbeiro, mais conhecido como Engenheiro Capilar. Eu sou a Universal. Conheça essa e outras histórias. Acesse eusouauniversal.com. Bom dia pra você que está na Record. A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. A Dayana nos escreveu e pergunta se morar sozinha afasta os homens. Tenho 29 anos, sou formada em Direito e moro até hoje com os meus pais. Mas estou pretendendo morar só. Vivi todos esses 29 anos me dedicando à minha família e também à obra. Porém, vi que parei no tempo e vejo a necessidade de morar no que é meu e adquirir minhas coisas e até mesmo ter mais tempo para me dedicar às coisas de Deus. Porém, penso que, de alguma forma, isso pode prejudicar no que tange a ser uma mulher solteira, morando só. Posso ser mal interpretada pelos homens? Será? Sempre acompanho o programa e participo da terapia do amor e aprendo sempre, todos os dias. Agora quero pôr em prática. Deus abençoe vocês. Eu imagino que a preocupação dela é com respeito à percepção de mulher independente que ela vai passar ao morar sozinha. Eu imagino que é isso que ela está se referindo, porque fora isso eu não consigo enxergar qual o lado negativo dela morar sozinha. Talvez até para um homem mal intencionado, talvez ela também seja vista como vulnerável ao estar morando sozinha. Pode ter esse lado também. É, eu, se eu estivesse no lugar dela, né, eu iria preferir morar com os meus pais. Não porque eu não teria ambição de ter as minhas coisas, não é por isso, mas é a segurança que uma mulher tem quando ela mora com alguém. Quando ela mora sozinha, claro, é ótimo que ela tem toda a independência, que ela pode sair e entrar a hora que ela quiser, que as coisas todas são dela, tudo é dela ali, e ela não precisa ficar se preocupando em agradar ninguém, porque é casa dela, enfim. Mas, ao mesmo tempo, sabe, ela está sozinha. Então, mas isso é a minha opinião. Eu não estou falando que é isso que as mulheres devem seguir. Isso aí sou eu. Eu, se estivesse no lugar dela, eu não iria querer. Mas essa é a minha pessoa. Muitas mulheres moram sozinhas, estão bem, não tem problemas nenhum. Eu, Cristiane, que é o tipo de mulher que gostaria de ficar com os meus pais, enquanto não tivesse o meu marido presente. Por questões de apoio, você ter... De apoio, de segurança, de ter, sabe, de não estar sozinha. De não estar assim...